o celular, escute o que eu vou te falar. Essa pode ser a última vez que vai ouvir a minha voz. O que tava engasgado aqui dentro eu vou desabafar. Aquele assunto que foi adiado é hoje que vamos conversar. Faz meses que a gente não se ama. Eu durmo no sofá, você dorme na cama. Não dá mais pra negar que não tem sentimento. Parece dois estranhos nesse apartamento. Eu e você não tem nada a ver. Amor de mentira, discussões e intrigas. A nossa história no passado e faz. Casados na rua, separado em casa. Amor de mentiras, discussões e intrigas. A nossa história no passado e faz. Casados na rua, separado em casa. Apartamento, eu e você.